apaga a vela, acende velas e mais velas. Desta maneira ilumina o seu altar. Quando o altar está todo iluminado, ele pede com cuidado para o santo ajudar. Faz penitências, se envolve com Maria, faz promessa pra Maria, pro xará do Ceará. Deixa crescer a barba e o cabelo, sobe escada de joelho e não vê Deus operar. Troca agora a vela pela cruz, troca o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Troca agora a vela pela cruz, troca o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Esconde o santo pra ver se chove na terra, paga a promessa pra ver no que é que dá. Mas a Quitéria e o Joaquim não lhe responde, nem Mané nem o Visconde, pode sua vida mudar. E faz novena, acende vela pra Eunice, frustrado, mas não desiste, troca o santo de altar. Desesperado, joga água no cruzeiro, só aumenta o pesadelo e não vê Deus operar. Troca agora a vela pela cruz, troca o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Troca agora a vela pela cruz, troca o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós.